paz. Enquanto não houver justiça nesse mundo louco, onde a dignidade vale pouco, a perspectiva é dar o troque de pipoca e pipoca. Ninguém vai a lugar nenhum. Definhamos um a um nessa insanidade comum. A covardia vem com tudo e bate na cara da nossa gente, que só busca uma vida decente e quer ter um futuro contente. Pois infelizmente o nosso presente é o que há de mais deprimente. A explicação pra tudo isso não é nada contundente. Experimente a situação de ser tratado como porcaria, mesmo fazendo parte da maioria. Me responda o que você faria. Adoraria não ter ninguém pra te ajudar. Gostaria de ver o sistema te massacrar. Quando alguém da alta classe tem uma pá de movimento pro paz, quando é um dos nossos que vai pro saco, vira apenas um dígito a mais. Não somos número num papel, não somos não, temos coração. Somos fruto desta podridão, desse mundo. Não haverá paz enquanto não houver justiça aqui na terra, onde a lei é surda e segue e erra a guerra. Impere, supera o bem também. Ninguém tá nem aí pra ninguém. Sentimento de dor pela morte de alguém, eu vi que não tem. Vejo o desespero de um mano que vê a miséria bater na porta que sai, tipo um louco atrás de um troco e não volta. Alguém se importa? Quem? Quem se revolta? Ninguém. Só tem ganancioso virando as costas. Droga, sistema, explora, ignora e melhora, não mostra. Só piora e provoca o ódio que te sufoca. E dessa forma te transforma no monstro que mata sem dó. Psicopata só, só que duas vezes pior. Cada caso um caso, erro vai ser julgado. Justiça seja pra todos que não age injustiçado. Caso contrário, não tem acordo, não tem tratado de paz. Porque justiça de verdade só Deus é capaz. Sem justiça, sem paz. Sem justiça, sem paz. Não haverá paz enquanto não houver justiça. Sem justiça, sem paz. Sem justiça, sem paz. Não haverá paz enquanto não houver justiça. Sem justiça, sem paz. Sem justiça, sem paz. Não haverá paz enquanto não houver justiça. Sem justiça, sem paz. Sem justiça, sem paz. Não haverá paz enquanto não houver justiça. Não haverá paz enquanto não houver justiça. Vejo meus manos no enquadro da polícia. Liga, o quadro do medo é o primeiro suspeito. Preparado no gelo e revoltado com a vida. Intriga, ignorância desvaloriza. Mata a esperança, é nessa que desanda. E não adianta vir com tropa de choque, promover a matança, dança. Quem acha que pode nos destruir, acha que pode vir interferir. Governo mentiroso não domina aqui. Acha que é forte, mas não faz me rir. Chega aí, facção antissistema representa a revolta, rebeldia, filosofia, vagabundo livre de canalha, de patifaria, de hipocrisia. Liga o microfone que o poeta genocida trança novo. O falso vai correr, o otário vai temer. Fica aí mesmo, o inimigo vai sofrer. Quando o meu povo perceber que todo o dinheiro embolsado pelo presidente veio do bolso do menos favorecido. Querem paz, mas assim que vai chover homicídio na cabeça do bandido que se faz de bonzinho vivo. Implode um minuto vivido de modo consciente. Pense, se a maldade continua, cria-se um monstro no menino inocente. Ninguém vai passar fome por isso que o crime pera nesse planeta. Envolvido na miséria, na guerra, no ódio, na morte, mano, se liga na pule, pois não existe mais paz nessa terra. Não haverá paz enquanto não houver justiça de verdade. Enquanto os lados de sua balança não estiverem alinhados em igualdade, teria que ser cega pra não poder prender. Sinto muito em dizer, cegos somos nós que não queremos ver. Que ela enxerga assim conforme determina o mais forte. No jogo de vida ou morte decide a nossa sorte. A violência é consequência da própria infame negligência. O cano apontado pra uma cabeça é culpa da sua ineficiência. O mesmo peso, duas medidas, bem diferente. Você me entende? Equilíbrio aparente revelado na extinção de nossa gente. Extermínio frequente, genocídio doente, demente. Liberdade ausente, povo descrente, esperança decadente. Nada de paz, irmão. Será que é só a ilusão que vem do nosso tolo coração? Ali do homem que não vale nada, não. Nem a previsão pra uma solução. Enquanto o martelo bater mais forte pros meus e não atingir os seus, continuaremos com